100% nacional. Sejam bem-vindos à nossa terra, país tropical. Graças a Deus, minha casa é o litoral, onde ele banhou a água com sal, que lava a alma, que tira todo o mal. Aos sete mares ecoa minha voz no plural. Aprender a aprender que tu és belo and new. A alegria mora aqui, made in Brazil. Importa e exporta simpatia, graça e aconchego. As culturas de mão dadas aqui é desse jeito. Carnaval, Bumba, meu boi, maracatu e baião. Esse aqui é o lugar, morro, asfalto, sertão. Hey. Viva a batuqueira, mistura de swing nacional. Receita brasileira, temperada com beat tropical. Faz parte da alma, alimenta o coração, aquece a calma. Inspira um povo, princípios da nossa cultura. Tem o sabor e o cheiro da fruta do mato que fissura. Viçosa, fantasia, colorida. Tinta da nossa selva que pinta a primitiva. Tropical beat, locomotiva. Agreste ou city, música ativa. Pra se dançar, pra se ouvir, pra se encontrar, pra se divertir e ser feliz. Com gosto de banana, soja, milho ou cano. Pôr do sol na savana, é o sorriso da fulana. Canga, chinelo, acarajé e queijo coalho. Depois de tudo isso é difícil pro trabalho no sol de 40 graus, mantendo a tradição. Protetor, coco gelado, regatinho e bermudão. Na terra fértil onde se plantando tudo dá. Depois da madrugada virar e o galo cantar pra curar mal-estar. Conheço um remédio bom, nome científico, caldinho de feijão. Viva a